Base da aeronave da web no, na cabeceira no zero, autorizado a alinhar e manter a cabeceira. Após ali, mantenho. Guardião 01, livro o eixo da 10, alonga final para o Parque do Grande. Frente da aeronave, em manobra. Frente, Guardião 01, vento 080 graus, 15 nós, ajuste no 011, reporte solo controlado, só dentro da aeronave. Contra solo controlado, atenta aeronave. Web 5729, livre decolagem, cabeceira 10, vento 080 graus, 15 nós. Iniciando, Web 5729. Quando vou local, o Lima que lutou. Confirmação, Rodel. Dom 395, boa tarde, chegada Mari, vai na proa de Mari, desça para o 050. 050, onde foi utilizar na proa de Mari, vou no 395. 32 e o controle 0254. E o controle aparendo da 0.8. Azul 4206, boa tarde, chegada a Mari, desce para nível 060. Para a Mari, para o 060, 542. Sua 95, ajuste na 011. 9, livre corte. Chegada a Monte, 040, 119, 22. TAN 3145, chame Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 133.25, 125.1, TAN 3145, obrigado, bom trabalho. Boa. Boa tarde, Salvador, Web 5729, boa. Boa tarde, Web 5729, contato radar, Seda Dael. Sim, Matheus, mudamos a Leda. Sim, Matheus, enquanto vocês fazem a separação, contrato mais baixo, tá? 563 e controle APR em 120.8. 180 autorizado barreiras, whisky 42, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, após voa VADAP, 5563 transponder, 1208 controle, passaria do 2231. Está correto, chame pronto para pushback e acionamento, passaria do 2231. Chama na 2231. E confirme, efetou notificação? Ainda não recebemos, confirme o tipo de equipamento. Mantenha 5718, reporte final para pouso, ajuste em Salvador, 10, 11. Com 51 a bordo, 4:30, alterna confiança para o portátil. 5241, vai prosseguir como número 2 da retaguarda do Boeing da Gol, via pátio, Índia Alfa, no ponte de vai chamar a torre em 1.95, ajuste na 0.11. Autorizado via pátio, Índia Alfa, torre 1895, como número 2, vai seguir o 5241. Autorizado, seu coordenado com o centro é o 340. 340, tá pronto. Autorizado, decolada, cabeceiro no 0, vento 090 graus, 15 nós. Iniciando 32 no centro. Zero, gol no 399. Gol no 399, após rolagem da nave da TAM, alinha e mantém cabeceira 10. Então, mantenha a escuta do controle Salvador. Para regresso ele usa aquele controle 1201. Salvador, boa, Santa 3.0, Coronel. 0205, Ponte autorizado, taxa para ponte de da pista na zero, via Índia, Alfa no ponte de para Chamé Torre em Uno, 18295. Índia, Alfa, ponte de espera no zero, 1895, gol 1649. Controle, boa tarde, B3217 de coluna da El. Boa tarde, B3217, contato radar, seta da El. Seta da El, 3217. Na 8. B3217, copiou a torre? Alô, Salvador, passarelo 2231, remota 14, pushback e acionamento. Fazendo que o que pediu solo, reporta para o táxi, passarelo 2231. E reporta para o táxi 2231. Usado remetida da 17, com circuito pela direita, aguarde para girar base na 17. Lima, Kilo Zulu, ajuste no 011, no reporte de ponte de espera da Papá. Guardião 06, arremeteu aos 45, autorizado curva à direita, reporte perna do vento pela direita da 17. 706. Guardião 06, vento 090 graus, 969, autorizado, gira base. 97. 7. No meia, tem livre pouso na 97. 7, obrigado. Voo 1399, livre decolagem de cabeceiro no 0, vento 080 graus, 959. Salvador, gol 649, ponto 0 no 0. O Xené 63 no 4, chama Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, alterna 126, Xené 63, 4 para dar. Gol 1925, reduza para 220, nossa, é o número 2 na aproximação. 2-0-9, gol 9-2. 1-3-9-5, autorizado, Zuna? 1-3-9-5, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0-1-1, reporte localizador, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, 2.000, 1.011, tá bom, Zuna, da presente. 1-1, táxi via Pátio, Indy Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste 5-5, confirmando o ajuste 1-0, 1-1. Uma boa tarde. ILS, ficou 1-3-9-5. Reportarei. Azul 4206, desça para nível 050, reduz a 2109, número 3 na aproximação. 050, reduzindo para 210 nós, aqui 4206. Controle, gol 9399. Webjet 5729, chame Recife 133, decimal 25, alterna 121, decimal, coisa 125, decimal 1. Israel Webjet 5729, chame Recife 133, decimal 25, altera 125, decimal 1. 3025, 25, obrigado. Quer que o Delta reporte para táxi? 06, arremeteu aos 48, com circuito pela direita da 197, reporte para Girabai. 106. Lima, Kilo, Zulu, autorizado a ingresso na 197, reporte alinhado pronto. Autoriza o 06 acender para 1000 pés, autorrotação 360 para cabeceira 17. Padrão 06, temos uma aeronave que está ingressando ao 17 agora para decolagem. Por gentileza, faça uma espera no setor noroeste, aguarda autorização para pouso na 17. Sente, 06, aguardando. Autorizada com a cabeceira no 0, vento 090 graus no 5 nós. Decolagem da 10, voo 1649. Esquerda 020, limite ao localizador, 10-4-10, 01, azul 4206. Avisar para pouso em busca da vida, ou Lima Mike Fox. Gente, frequência livre, Lima Mike Fox. Pedro, Sérgio Fox. Siga a GB53. Sendo a frequência do controle de Salvador, aguarde transferência para Ilhéus. 5241 na linha, mantém 5-0. 4 mil pés, mantém as visuais, GB53. Gol 1925, vetoração sequenciamento, mantenha presente pro, limite ao localizador, desça para 2500 pés, ajustado 1011-1011. Gol 1925, vai manter a pro, descer 2500 pés, 1011, gol 1925. 3217, chame Recife, frequência 13325, alterna 125, decimal 1. 3325, boa tarde. Controle Salvador, gol no 649, passou 1700 da Euleda. Gol 649, contato radar, saída da El. Norte da torre. Afirmativo, setor norte da torre, Guardião 06. Atra na aproximação, reduza para 2309. 2303, 5. Tipo Graé, sem interferir com o eixo da 10. 7, Guardião 06, dá presente, voa direto Graé, sem interferir com o eixo da 10 da 17. Vento 090 graus, 17 nós. Reporte em solo controlado. Nível 360, via pelo 16. Decolagem pista 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda, pós Leda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, aciona 5574, gol 1755. 206. 10, primeira curva à direita da Euleda Bridge. Frequência do contêiner. 395, avisou ao contrato, gol ajuste no 01, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, no 395. Lima, Kilo, Zulu, decolado ao 53, chame controle 120, decimal 8. 1208, Lima, Kilo, Zulu. Decolagem desça para 3 mil pés, ajuste 1011. Na proa, mantendo 1011 para 3000, tá? 3560. Azul 4206, desça 2 mil pés, ajustado no 011, autorizado sinal ILS. 2 mil pés, no 011, livre ILS, azul 4206. 4, chama o controle 120, decimal 8. Controle 208, 352, 41. Boa tarde, senhor, obrigado. Aqui no papel. farol da Barra. Pantanal, farol da Barra. Livre pouso, cabeceira 1-0. Livre pouso na 1-0, Gono 395. Confirme o solo controlado. Padrão 06 no solo 54, livre corte. Na saída da árvore, subiu ao 200. Na saída da árvore, subindo ao 200, trip 5249. Trip 7620, descend 4000 feet, turn 81011, reduce speed to 2100 knots. 4000 feet, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Controle Salvador, Gol no 649. Gol 649, prossiga. Passando 120, tá liberado da restrição, 20 milhas. Liberada a restrição, suba 240. Meia 210, chegada a Mari, desce até o 050. Aguarde, mantém a chegada. TAM 3560 para o localizador, direita para o 070, rebote estabilizado, desça 2000 pés, ajustado no 011. E 11, direita para o 70, rebotará estabilizado, 2000 pés, 3560. TAM 3190, boa tarde, chegada a Mari, desça para o nível 060. Afirmo, TAM 3160, 3190, desça para o nível 060. Controle Lima Mike Fox voltando. Lima Mike Fox, mantém a escuta. Fox. Controle, pode continuar na frequência toda do Gol 925? Gol 925, chame 2895. Pode falar de novo a frequência? 1895. Azul 4206, complete LS, 2895. 1895, a torre azul 4206. Objet 6720. For space, you maintain press the heading, descend 3000 feet, 91011. Heading 215, 3000 feet, 1011. Gol 399, chame Recife, 13395, alterno 251. Pouso na 925, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus na meia-noite. Livre pouso na 1-0, igual 1-9-2-5. Webjet 6720, reduce speed to 1-7-0-9. Retificando o táxi via Alfa Juliette, gate 02. É, Alfa Juliette, tá certo, para o 02. Ok, chame torre 118, decimal 95 para o circuito de tráfego cruzamento Lima, Mike, Foxtrot. 3895, Fox. Salvador, o Lima Mike Fox, vertical de buraquinho para cruzamento do campo. 251, gol 1649. Lá esquerda, aguarda instruções. Tio, espera pela esquerda, aguarda instruções, Fox. TAM 3560, chame torre 118-195. Obrigado, até já. É. Gol 925 no solo 59, chame solo 1219. 219. Hã? Som do 925, Livrona, escuta. Rono 925, táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10, 925. 08. Trem baixo travado, azul 4206. Azul 4206, tráfego avistado, livre pouso na 10, vento 100 graus, 969. Livre pouso na 10, azul 4206. Opa, mais dentro dela. 0223, uniforme quando autorizado, é de imediato a decolagem. Para Manati, reporte 20 milhas fora. Passará. Vai que é tudo. Object 6720, clear for left, contact tower, 118-95. Gol 649, chame Recife, 13325, alterna 251. Lima, Mike Foxtrot, a intenção é cruzar o campo e seguir para pouso na 17? Negativo, senhora. Cruzar o campo para pouso na Salvador 3, na Pituba. Esse Lima, Mike Foxtrot, autorizado o cruzamento da 17, na 10, reporte no farol de Tapão. Reporte no farol de Tapão, Fox. Outra 3560, trem checado. Então, 3560, com a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste no 011. 1011, tá, 3560. No UNO, de imediato, autorizado o cruzamento da pessoa 0. Aeronave na final da 10. Mateus, já tá liberando o eixo, olha lá, em foco. Sim, tirei mais Foxtrot. Limpo e 00, livre táxi, se chama no ponto de espera do hotel. Nessa aproximação. Visual 3560. Azul 4206 no solo 01, no livre direito, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, boa tarde. Tower, we got 6720, continue our approach, report landing, gear down in the look, QNH 1011. Real call. Para pushback, acionamento, portão positivo. Rumo 755, aguarde para o início do pushback. Aguarde. Azul 4206, táxi Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 01, 4206. Lá, Mike Foxtrot, chame controle 120, decimal 8. 208, Fox. Controle Salvador, Lima, Mike Fox, cruzou o campo, retornando para o escudo. Sente, reporte final, World Trade Center, Lima Mike Fox. Foi para a final. Passaria 2231, confirme visual com o Boeing da Web na longa final. Após o pouso do aeronave da Web, na longa final, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Sim, após o pouso do Web, autorizado a alinhar e manter 10, 2231. Zero. 560 no solo ao 03, linha direita, chame solo em 121 decimal 9. Obrigado, até já. solo, Salvador, boa tarde, está 3560, livrou, você escolhe. Your land, running 10-7-2-0. Aqui, Alfa, reportando Juliette, está 3560. 2000 pés, ajuste 1-0-1-1, reporte localizador. Reporta a localizador, Guaxané 62-1-0-2-5-2-0. De cópia. Confirme o horário de calço fora. Alto 4-2, está agora passado, vou chegar aqui na rodada. Gente. Lima Mike, Fox, frequência livre. Prossiga. Gente, vou confirmar aqui com a Salete. Só um minuto. 390, para 2000 pés, ajustado 10-11, reporte localizador pista 10. Rumba 1-1, mantenha o ponto de espera. Olimpo 00, autorizado cruzamento da pista 10, táxi via Delta, Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Be 6720 on the ground, this is 06, turn your right, contact your ground, frequency 121.9. 121.9, 6720. Webjet 6720, clear taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, Juliet, 6720. Olimpo 00, livre ingresso Juliet, táxi Pátio 1 e Índia. Ponto de espera do 10, torre 1-8, decimal 95, ajuste 10 no 1. Rumba 1-1, ali mantém cabeceira 1-0. Passaria 223, 1 decolada ao 08, chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, 2231. 2180, 3190. Controle Salvador, boa.